deitei em meu barco de flores, busquei uma ilha no mar que guarde o tesouro que eu trago. Em teu peito quero aportar, por Marta que eu guardo comigo, por mares dos olhos seus. Por amor eu sou viajante, e gente dizendo adeus, e gente dizendo adeus. Sigo minha viagem em busca de mim, praias belas, gaivotas, rotas sem fim. Perdida a vida, naveguei sem despedida. Dono da solidão, sou meu mestre capitão. Servo da calmaria, aqui vou eu, aqui. Enfeitei meu barco de flores, busquei uma ilha no mar que guarde o tesouro que eu trago. Em teu peito quero aportar, e quando eu estava chegando, seu corpo em cruz me acenou. Joguei minha âncora ao vento e morri por Marta de amor. Oh, Marta de amor, oh, Marta de amor.